Boca do Rio. Está agora atingindo a linha do litoral, altitude de 500 pés. Capiente, já atingiu 1.500 pés da Mike Ecovito. Capiente, Mike Ecovito. Salvador de Papatango, Ilo Tango Romeu, Ilo Tango Romeu, controle, cena de decolagem no meu pé, litoral, rebote, farol da barra, guarda, Ilo Tango Romeu. Rebote, guarda, farol da barra, Ilo Tango Romeu. Controle, autoriza os 2.500 direto para Morro de São Paulo, para o Ilo Tango Romeu. Romeu, atento ao helicóptero decolado à sua frente a 1.500 pés, está agora 12 horas, 7 milhas. Suba mantendo a separação para 2.500 pés, ajustado 10112, Ilo Tango Romeu. Gente, sobe mantendo o 2.500 direto para Morro de São Paulo, Ilo Tango Romeu. Afirmo, e mantenha a separação visual com o tráfego informado, Ilo Tango Romeu. Gente, vamos ter separação com o helicóptero. Vai ter convido à frente. Não. 2354, Galeão. Táxi autorizado via Pátio Juliette. Ingressa na Alfa, transfira 41 no 8. Nesse momento, altímetro no 012. Boa viagem, 63 no 5. Pátio Juliette, 286, obrigado, bom dia, bom serviço. 35401, na posição 1 para o Pushback autorizado, chame táxi trip. Autorizado para posicionar, chamada para o táxi. Da folha de pá. Região 01, no controle, atento, aeronave Islander, passando agora através da boca do rio, 2 milhas pelo dentro do mar, 800 pés, subindo rumo sudoeste. Torre Salvador, Oxenai 63, 15, muito boa tarde, está pronto para decolagem na pista 10. Oxenai 63, 15, boa tarde, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 1 no 0 graus e no 62 nós. Autorizado alinhada 10, decolar 6315. Vitor, ciente, mantenha o visual, repórter. Oh, frequência livre, vai que é corrido. Vitor, reporta na área. Trip 5401 com 625 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia alterna, Vitória. Pronto para táxi. Vitória do Espírito Santo, 65-1240, táxi à direita, via Índia. A engraçada alva, transfira a torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, 1-2, boa viagem, trip. Via Índia Alfa, centro do ajuste, chama torre 18-6, o trip 5401. Obrigado, tenha um ótimo tarde. E claro, Vitor Maquemec. Ou melhor, 6315, decolou na sua escuta, boa tarde. Boa tarde, Oxaner 6315, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Ok, conforme autorizado. Está aproximando esse ponto de espera, autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar, mantenha no zero, 5401. Pronto, 5401 na autorizada da decolagem, vento 1, centena 20 nós, 20 nós. Autorizada a decolagem, 5401. 5401 decola 43, controle 19, decimal 8. 98, boa tarde. Boa. Controle Salvador, uma boa tarde, o TP 5401 está cruzando agora 1000 pés na saída da Euleda. 5401, boa, contato, radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Fecha. Alto e claro, Quebec. Tem alguém? Entendi o que está solicitando. A primeira chamada ficou melhor, a segunda já ficou um pouco ruim. Confirmar o quê? Mais Quebec ao solo? O 401 afirma autorizado. 401 Leda, muito obrigado. Solo Salvador, boa tarde, o Azul 4065, 360 para Campinas, paciente da Romeu. Romeu, confere, altímetro 012, Campinas, já aprovado 360, pronto, cópia? Pronto. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 360, a rota é via Bridge, apenas Zulu 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decola pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, posso curva direita, subida da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle 119, decimal 8, por 118, decimal 6, acione o código 5110. Autorizado Campinas, nível de voo 360, decola pista 10, mantenha a reta até 2.000 ou 3 milhas, curva direita, Leda, Bridge, upper Zulu 16, conforme a rota do plano. O controle 198, torre 186, 5110 no transponder, após o 465. Ativa, a subida é Dael, Leda, Leda, Bridge, ok? Ok, Dael, Leda, Leda, Bridge. Ativa, ela cumpriu o perfil da subida da El, chame o ponto pushback, acionamento portão 8, azul 4065. 65. Seguido 5401, passa 180, Recife em 125, decimal 1, boa viagem. 25, bom trabalho, amigo. Boa tarde, 3154, confirmação, Romeu. 3154, controle, desça para 3.000 pés, 1.002, acione identificação. Da presente, curva direita, voa a posição Duna, 3154. Curva direita, voa de Duna, 3.000 pés, 3154. Green. Mike Acovito, sede do retorno da plataforma Manati, reporte ingressando na CTR. Mike Acovito. Sete ciente, mantenha-se visual no tráfego a reportar, reporte para a descida, Mike Acovito. 3154, desce, mantenha 2000, livre LS, na proa de duna, chama estabilizado. Chama estabilizado, 3154. 2000 PS, 3154. 3154. Recife, Xené 6326, paradecida, mantendo 90, perdeu contato com o Recife. Que é o Xené 6326, controle, desça para 3000 pés, chegada à área, ajuste 10012, passando identificação.